Eu vou correr pela periferia até o fim. Você pra ela, já que ela é pra mim. Não vou, não vou sair daqui tão fácil assim, assim, assim. Eu vou correr. Eu vou correr pela periferia até o fim. Você pra ela, já que ela é pra mim. Não vou sair daqui tão fácil assim, eu vou correr. Eu sou periferia. Aí em cada poro, no corre a milhão, manão, sem tacógrafo, favela até o fim. Com F maiúsculo, vacilou é assim. Sim. Fica minúsculo, tem que ter pulso, firme, forte. Tem que ser justo, humilde, nobre. Não pode querer pagar de pan. O mundo roda e ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso em toda quebrada que eu vou, sei que o respeito é lei. Onde estiver o povo, cabeça erguida mantém. Periferia, xadrez, é os peão contra os rei. É só não misturar as coisas que vai ficar tudo. Tem que saber perder, é, tem. Mas nunca se tem que saber. Aprender a se perder não quer dizer. Tem que aprender, se mano. Entregar. Tem que aprender, truta. Vai lá, vai lá. Marca teu gol. Vai lá, truta. Se for pela favela, eu vou. Se for pela favela, eu vou. Eu vou correr pela periferia até o fim. Você pra ela, já que ela é pra mim. Não vou, não vou sair daqui tão fácil assim, assim. Favela, o medo e o desgosto mora ali perto. Vielas, secos, esgotos a céu aberto. Barracos, com fios descascados sem conduíte. Telhados, rachados, goteiras na Brasilite. Igreja, boteco, bingo, feira de domingo, quermesse. Roda de samba, forró, baile de rap. Hiperama, campinho, lazer aqui é assim. Não tem clube nem piscina com trampolim. E mesmo assim nós somos felizes, pode pôr fé. Até aqui várias cicatrizes, mas tô de pé. Filho legítimo da periferia e pá. Se duvidar é só fazer o DNA. Eu vou correr pela periferia até o fim. Você pra ela, já que ela é pra mim. Não vou, não vou sair daqui tão fácil assim, assim. Eu vou correr. Eu vou correr pela periferia até o fim. Você pra ela, já que ela é pra mim. Não vou sair daqui tão fácil assim. Eu vou correr. Triste é ver a morte de vários irmãos. Ainda acreditam que o crime é a solução. Famílias se perdem nessa, sonhos derribam. Mas só que a vida não é novela de televisão. Tem tiazinha chorando e filhinho embora. Função embala até umas horas. Quer favela na enchente ou na chuva de bala. Periferia é periferia, tá embaixo d'água. Mas também tem humildade, união. Mas também tem respeito e consideração. Aqui uma mão lava a outra, mano. Tá tudo em casa, não demora. Faz seus corres, senão atrasa. Eu vou correr pela periferia até o fim. Você pra ela, já que ela é pra mim. Não vou, não vou sair daqui tão fácil assim, assim. Você pra ela, já que ela é pra mim. Não vou.